Sou de Salvador, boa noite, sou 940. Boa noite, Gol no 940, contato radar, dotado nível de voo 360, vai da El. 360, nada El, no 940. Goma 273, Santo Centro Recife, 1251, ATR 13325. 1251, 13325, 1273. Autorizado por gestionar reporte, pronto para ataque. transformador, boa noite, é o Papa Papa, tá passando mais? Papá, papá, passando mais, quem é preciso? Transformador, boa noite, é o Felipe, 5241. 5241, prossigo. Nós necessitamos de teste dos motores na posição, acionamento na posição aqui na remota 03, na posição 03. 5241, autorizado a acionar na posição. 5241. Passando a região 50, 940. Gol no 940, centro Recife, 125, 1TR, 13325. 25, 1325, gol no 940, obrigado. Eu tava com o pintor solo. Lima, confirme o horário do plano de voo. Lima, aguarde. Pilo Tango Lima. Que você é a Lima 7. Confirme minha autonomia alternativa. Correção, autonomia e pessoas a bordo estão 3197. Então, 3197 autorizado táxi via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre frequência 1 no intersecção 95, altímetro 1020. É, Lima, pronto, qual? Oi, Salvador. 3197, autorizado, alinha em B, colar pista 10, vento 190 graus, 04 nós. Sequência 118, decimal 95, cortejo. Serra Lima, protegimento correto, confirme pessoas a bordo e parte que se encontra. Confirmando frequência da torre 118.95 para acionamento táxi, chame tudo. 3197, Bicolab 217, meu controle 20.8. 1208, boa. Controle de Salvador, uma boa noite, TAM 3197. Boa noite, TAM 3197, contato radar, suba para o nível de voo 360, Vanida. Direto Lida, 3197, 360. Boa noite, passarelo 2224, vai direto do Duna, desce para o nível de voo 050. Duna 050, passarelo. Gol 1884, boa noite, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 060. Autorizado até o 060, 1884 na Mari. Pode táxi, que use a IMA. Autorizado a táxi, pode para ingresso, pista 17. Autorizado a ingresso na pista no 7, pode pronto, que você é a Lima. SAM 3197, SAM Centro Recife, 1251, na Alterne, 1-3325. 251, na Alterne, 3325, SAM 3197. Passaredo 2224, desço para 3, correção, 2000 pés, QNH 1020, livre LS, reporta estabilidade. 2020, reporta estabilidade. Controle, WebJet 6728, corre. WebJet 6728, autorizado, chegada a mar, desça para o nível de voo 050. Até a chegada número 3 na aproximação, a 76728. Gol no 884, desce para 3000 pés, QNH 1020. 3000 com 1020, 1884 gol. Autorizado decolagem, pista 17, vento 190 graus, 04 nós. Cinco, dois, quatro, um, prossegue. Cinco, dois, quatro, um, confirme o horário do plano de voo. Tipo 241, não recebemos, vamos checar aqui. Ah, ok, vamos falar então. Obrigado. Na decolada 26, autorizado ingresso na perna do vento ano 7, reporte girando base, baixada travada. Reportará. Pela direita ou pela esquerda? Pela esquerda. Pela esquerda, pode ser. do Ventar 17, Quilo Serra Lima. Prezado Girabás, Quilo Serra Lima, reporte baixada e travada. Reportar, vai prolongar mais um pouco, vai reportar na base. Controle, gol 1884. Prossiga. Passando 7000 para 6000, 1884. Desça para 2000 pés, altímetro no 020. 2000 com 1020, 1884. Passo para a final da 17, para embaixada checado pelo Serra Lima. Serra Lima 100, já ficou avistado, prezado toque remetido, pistão na 7, vento no 0 graus, 04 nós. Livre toque remetido na 1, 7, que Serra Lima. 03, só confirmando informação em Serra Alfa, que a modificação é o vento 180 graus, 04 nós. Confirme. Vento Alfa, 104 nós, o vento 360. Repórter estabilizado. Com o número 2, repórter estabilizado, gol 1884. O objeto 6728, autorizado descida para 3 mil pés, altímetro no 020. Autorizado descida para 3 mil pés, ajustado no 020, objeto 6728. .3603, autorizado Salvador para Guarulhos via UPV1 no 6, após de acordo com rota prevista no plano de voo, nível 340, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da ELV da pós-bridge, transponder 5010, controle frequência 120, decimal 8. .3603, protegimento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Está pronto, .3603, autorizado puxa e acionar, reporte pronto para ataque.